Barros, a primeira coisa que eu acho que é mais importante a gente começar falando é sobre as políticas afirmativas. Então eu gostaria que o senhor falasse qual a importância das políticas afirmativas e o resultado da política de cotas no Brasil. Bom, as políticas afirmativas, elas se inserem num conjunto de políticas de promoção de igualdade racial. E ela visa três questões básicas. A primeira, que seria a dirimir desigualdades históricas. Então ela é importante nesse sentido, porque ela visa assegurar direitos materiais para além de direitos formais, então ela tem esse papel importante. Ela tem um outro aspecto, que é de reverter a representação negativa da população negra e da população africana, então ela se insere naqueles caráter valorativo das ações, como a Lei 10.639, 11.645, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira, como também a história e cultura indígena na educação. E tem aquelas que têm a função de enfrentar a violência racial, combater o racismo com vista à superação desse fenômeno. Para isso você tem protocolos de acesso à justiça, promotorias específicas, delegacias específicas, sistemas como DISC, como ouvidoria para ouvir e humaniza redes, no caso das redes sociais. Então são políticas que visam dar as condições para o cidadão a enfrentar as dificuldades e as sequelas produzidas pelo racismo. Então o conjunto dessas políticas, elas tendem a melhorar e a mudar os níveis de desigualdade que a sociedade brasileira enfrenta. Então, a vantagem dela é que na adoção desses direitos por parte da população negra, todos ganham, porque você tem uma população mais qualificada. Se você, por exemplo, tivesse que igualar os níveis educacionais de brancos e negros, você teria um novo processo civilizatório. Se você equiparasse o PIB dos brancos e dos negros, você estaria o país todo numa situação econômica e todos ganhariam com isso. Então é importante assegurar que as políticas de promoção de igualdade racial, em particular as políticas afirmativas, elas qualificam as políticas gerais. Quando, por exemplo, num concurso público, ele não consegue assegurar o princípio da isonomia, porque ele só eleva um grupo a ser beneficiado pelo resultado desse concurso, ele faliu na sua principal característica de ser universal e isonômico. Por isso que as políticas de ação afirmativa, as cotas raciais, elas tendem a qualificar justamente quando essas políticas, elas não dão conta de cumprir a sua missão universal. Então, as políticas afirmativas, elas qualificam as políticas ditas universais, produzindo, claro, uma promoção da igualdade. Com isso, ganha toda a sociedade. Se você tivesse, por exemplo, o mercado ativado, da população negra, ganharia todos, porque você tem uma ampliação no consumo, essas pessoas teriam condições de consumo, elas também teriam olhares diferentes nos locais que estariam e vocês teriam, consequentemente, a melhoria do serviço por conta disso. Um exemplo objetivo são as universidades. As universidades melhoraram de qualidade com as políticas de cota. Então, isso, os índices gerais de curso IGC, que mede a qualidade das universidades, percebeu que já nesses últimos 3 anos houve uma melhora da qualidade das universidades. Quebrou-se alguns mitos, desempenho de cotistas são iguais ou superiores a quem entram com ampla concorrência. Então você tem um conjunto de ações que mostram que as políticas de promoção da igualdade racial e as políticas afirmativas são políticas exitosas, que elas merecem continuidade e inclusive ampliação do seu escopo. Dentro do racismo, existem algumas coisas. Então tem a questão da legislação, então são leis que asseguram, como por exemplo a de justiça, temos a questão da divulgação, publicidade, educação, então como trabalhar isso dentro das escolas. O que falta? Onde que está faltando? O senhor acredita que falta leis, que falta políticas locais? Em prefeituras, em estados, em governos, o senhor acredita que falta, onde que é preciso melhorar para solucionar problemas com racismo? Nós temos um longo caminho pela frente, falta muita coisa ainda. Porque quando a gente aprova, por exemplo, a Lei 12.990, que institui cota no serviço público, ela se restringe exclusivamente ao serviço público federal, às empresas e autarquias e o executivo. O legislativo, no nosso sistema de poder, não tem, por exemplo, cotas. Então você tem uma presença pequena de negros no legislativo. Também, a exemplo do executivo, o judiciário implementou cotas no judiciário. Agora você pode ter uma ampliação de magistrados negros. Mas dentro do próprio sistema de justiça, você tem o sistema de defensoria e o sistema de promotoria, que também, por si só, tem autonomia e precisa que seus conselhos aprovem. Então ela não se aplica diretamente. Isso no aspecto federal. Se você for em relação ao nosso pacto federativo, você precisa que estados e municípios também adotem leis, tanto no sistema de justiça estadual, quanto no âmbito municipal em algumas carreiras. Então é preciso que você desça em cadeia pela forma como o Estado brasileiro é organizado. Então a gente precisa avançar muito isso tratando de serviço público no geral. Existe outro continente que precisa ser desbravado, que ainda está com poucas iniciativas, que é do mundo do trabalho, né? A gente precisa desenvolver para a iniciativa, na iniciativa privada, uma geração de emprego e renda. Porque se a gente não conseguir desenvolver isso, desenvolver a cadeia produtiva, você tem um desenvolvimento desigual, e a desigualdade tem mostrado que tem dificultado o desenvolvimento dos países. Então a gente acredita que para melhorar o desenvolvimento do Brasil, você precisa também desenvolver políticas públicas no mundo do trabalho para que você não permita que racismo institucional ou racismo corporativo ele possa impedir o desenvolvimento do país. Por isso que nós estamos na década do afrodescendente declarado pela Nações Unidas, onde os eixos centrais é justiça, reconhecimento e desenvolvimento. Eu digo que nós estamos numa luta por reconhecimento, então está sendo reconhecidas as nossas capacidades. As pessoas já não conseguem mais argumentar, embora seja presente, de que o formato do cabelo, o formato do nariz, da boca, o tom da pele, possa diferenciar a qualidade de uma pessoa. As pessoas têm que valer porque elas são, e não porque elas aparentam ser a partir de determinados estereótipos. Então a superação desses elementos é fundamental no mundo do trabalho e em todas as esferas da sociedade. Por isso que a gente precisa avançar no mundo do trabalho. Então esse exemplo aqui desse evento São Paulo Diverso é algo importante, porque permite fazer diálogos dessa natureza. O governo federal e a CEPID já têm dado alguns passos importantes nessa área. Nós aprovamos recentemente, junto, uma portaria conjunta com o Ministério do Trabalho, a geração de emprego e nos programas e projetos vinculados a esse ministério. Assim como também aprovamos no último CODEFAT, no Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que envolve um recurso significativo da nação, e que financia programas no banco como BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou programas específicos como PRONAF, que desenvolve ações no campo. A gente aprovou duas recomendações importantes. Uma, obrigação de que nos registros administrativos, seja ele CAS, CAGED, RAIS, você possa identificar o quesito raça-cor para saber como está sendo destinado esses recursos, quem está sendo o público beneficiado. O segundo é a recomendação que todos os programas e projetos financiados por esse recurso tenham política de promoção da igualdade racial. Aí a gente sabe que, mesmo que uma empresa que não seja dirigida por negros ou que não tenha negros nos seus quadros, ela agora, para captar esse recurso, ela tem a necessidade de desenvolver algum tipo de política de ação afirmativa, gerando emprego na população ou na sua cadeia produtiva. Então isso é um terreno fértil que a gente acredita que pode potencializar o que a gente chama de pré-sal, de ouro negro. Nós temos 108 milhões de pessoas que podem ser potencializadas. E com certeza, se a gente ativar esse ouro negro, a gente estaria em uma situação econômica muito melhor, passaria por crise de formas mais confortáveis, porque a gente estaria no nível de desenvolvimento social e econômico de tal sorte que essas crises cíclicas que o capitalismo tem afetaríamos a todos de maneira diferenciada. Então todos ganham. É um projeto de sociedade, não é um projeto exclusivamente para aqueles que têm direito, mas é um projeto que todos ganham com isso. Um tema bastante interessante na questão de políticas sociais e por parte do executivo é que as secretarias, eu gostaria que o senhor falasse de que forma a Secretaria de Igualdade Racial ela caminha paralelo em parceria na horizontalidade com outras secretarias, como Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Educação, e agora que a Secretaria de Igualdade Racial se juntou com outras duas e estão em um único ministério, uma única secretaria de ministério. Eu gostaria de saber como que ocorrem essas parcerias, se há parcerias, né, com outras secretarias, como que funciona, se funciona. Falar dessa horizontalidade. Ok, olha, o sonho de todo integrante, todo ativista do movimento social dos negros era que nós realmente tivéssemos ministério. Nós tínhamos a CEPI com status de ministério, hoje não. Hoje nós temos o Ministério, nós conseguimos dar esse passo adiante. Nós temos hoje o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, assegurando os três corações, assegurando a igualdade racial, a política das mulheres e os direitos humanos. Nós entendemos que o principal fenômeno que o racismo provoca, que o machismo provoca, as desigualdades de raça e de gênero, ela tenta rebaixar a humanidade das pessoas. Ela considera que determinadas pessoas têm um valor humano diferente de outros grupos vindo de outra parte do mundo. Portanto, quem estrutura a luta dos direitos humanos e a essência dos direitos humanos é gênero e raça para entender esse fenômeno, como ele se dá no Brasil. Por isso que a unificação dessas pautas é fundamental para que a gente amplie a nossa capacidade de unificação das pautas para melhorar as políticas públicas no Brasil. Além do mais, essas três secretarias que agora viraram ministério, ela tinha uma função transversal, ou seja, ela tinha como articulação política em todos os ministérios a capacidade de fazer com que as políticas públicas fossem qualificadas. As políticas universais, elas às vezes não conseguem atingir seus objetivos. E as políticas afirmativas, elas qualificam isso, as políticas especiais qualificam isso. Então é importante promover uma educação para os direitos humanos, é importante desenvolver uma educação inclusiva de gênero, é importante você promover uma educação que tenha como objetivo superar o racismo. Então a gente tem essa capacidade de articular, e a gente já vem articulando junto com a Secadinha no MEC, com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Trabalho, esse caráter transversal para que as políticas públicas no gerais possam atender a esses requisitos essenciais para que a gente construa uma sociedade mais justa e mais igualitária. A outra coisa é a capacidade também que nós temos um sistema chamado SINAPIR, né? É um sistema aprovado pela lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial, e esse sistema, ele é um sistema do governo federal, então ele tem uma horizontalidade, ou seja, todos os ministérios participam desse sistema, e ele tem o seu caráter vertical também no sistema, que é articular os organismos de PIR, ou seja, os organismos de promoção da igualdade racial, nos estados e nos municípios, onde você pode capilarizar. Então você tem uma transversalidade horizontal e tem uma transversalidade vertical para que você possa capilarizar as políticas públicas. Então é esse novo desafio que a ministra Nilma Lino está na frente e está conduzindo com maestria. Eu achei bem interessante essa questão da transversalidade, porque isso não se restringe apenas a políticas públicas e a secretarias de estado, mas também a empresas, né? Porque existem parcerias diversas com empresas. Isso potencializa em um universo em que a gente está vivendo, um cenário que estamos vivendo agora de contingenciamento, de redução de gastos e tudo mais. Então, a unificação de pastas, como ocorreu com a pasta da Secretaria de Direitos Humanos, Mulheres e Igualdade Racial, que a parceria com outras secretarias e com empresas, isso potencializa as políticas que precisam sair do papel? Perfeito. Potencializa, sim. Mas a potencialização é preciso que ela assegure as diferenças. A gente acha que a diversidade é importante. Assegurar as diferenças é importante para garantir a diversidade. Não existe diversidade sem diferenças. Então, assegurar o papel que a SDH desenvolve, assegurar o que a SPM desenvolve, assegurar o que a CEPI desenvolve é fundamental. Então, só há diversidade se for assegurada as diferenças. também potencializa. Nós temos um programa, por exemplo, para a equidade de raça e gênero, que a gente desenvolve junto com a Secretaria de Promoção para as Mulheres. Então é uma articulação que envolve mais de 100 empresas, na qual elas aderem e recebem um prêmio, mas elas aderem à política e elas apresentam um plano de ação como melhorar a relação de gênero e de raça na sua empresa. Então, essa política de reconhecimento, claro que se potencializa tendo um único comando nesse ministério. Como temos o Humaniza Redes, por exemplo, os nossos DISCs, que são ações já que a gente desenvolve conjuntamente com a SDH, por exemplo, e com a SPM, e que a gente pode agora aprimorar mais os mecanismos de diagnóstico e de ação e de suporte e de apoio às vítimas do racismo. Por exemplo, nós temos a Casa da Mulher Brasileira e temos centro de referências para dar apoio psicológico, social às vítimas de violência doméstica ou vítima de racismo. Então, articulando, você constrói um conhecimento, uma expertise mais sofisticada para entender como é desigual os níveis de violência que cada grupo sofre, né? Então, nós temos os dados que as mulheres, por exemplo, negras, tem uma quantidade de anestesia menor do que as mulheres brancas. Então precisa de uma política específica às mulheres negras, e esse aperfeiçoamento se dá no aprimoramento das relações. Então a gente assegura as diferenças, mas também aproxima as políticas e desenvolve expertises, conhecimentos mais elevados com essa aproximação. Eu trabalho com o Luiz Nassif, dentro da Agência Dinheiro Vivo, nós temos agora um projeto que a gente deu início de informar políticas transversais que deram certo. Então, eu gostaria de saber se tem algum exemplo que o senhor gostaria de falar que deu certo de transversalidade, seja com empresas ou com outras secretarias. Olha, nós temos inúmeras políticas que eu poderia estar levantando. Em homenagem ao São Paulo Diverso, eu vou me permitir falar de uma empresa, de um grupo internacional francês, a Carrefour, que vem desenvolvendo um trabalho com a gente, tem implantado o programa de diversidade e que tem conseguindo grandes saltos de qualidade no tratamento. Por exemplo, era uma empresa que sofria uma série de denúncias de tratamentos, que atende em torno de 1 milhão de pessoas no país. Então havia vários casos de discriminação racial, reivindicação dos organismos de classe, e com a implantação da política junto com a CEPI de diversidade, houve um trabalho de qualificação, de formação. Hoje ela tem, por exemplo, dentro dos quadros de direção, 12% contra 8, 7% da média nacional de dirigentes, tem políticas de formação das pessoas que atendem a ponta sobre tatuagem, sobre cabelo, sobre empoderamento, sobre a questão de geracional, a questão de gênero. Isso tem melhorado a qualidade, eles têm ampliado significativamente, inclusive, a forma de captar mais recursos. Então, assim, agregou valor você ter uma política de diversidade, agregou valor produtos. Tem pessoas já se deslocando porque sabem que tem políticas de diversidade ali, por isso as pessoas são atraídas para esse tipo de negócio. E já estamos discutindo a cadeia produtiva, envolver quilombolas, envolver produtos orgânicos, porque aí você gera uma cadeia de desenvolvimento agregando valor também a esses produtos. Então, são experiências importantes que mostram que é possível sim você desenvolver políticas no mundo do trabalho, é possível sim você desenvolver cadeias produtivas, valorizando comunidades tradicionais, reconhecendo o seu trabalho e a qualidade do seu trabalho e dinamizando a economia, sobretudo aquelas que são mais vulneráveis. Então, é possível sim uma experiência exitosa, que seria importante se a gente conseguisse fazer isso em escala para o Brasil inteiro. Perfeito. Para concluir, a última pergunta é: o boom agora do racismo é o preconceito na internet, né, nas redes sociais. De que forma a secretaria está trabalhando, se existem projetos que estão em andamento para surgir, para combater esse tipo de racismo que é o das redes sociais e online? O Ministério já tem uma iniciativa, o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos tem uma iniciativa que é o Humaniza Redes, que antes eram feito pela SDH e pela CEPI em colaboração. Agora a gente já está fazendo uma ação unificada, onde a gente monitora e tem no próprio sistema a forma de você fazer a denúncia ter o resultado, ver os acompanhamentos. É importante que se tenha duas questões elementares nesse novo fenômeno. Um é a sensação de que a internet é um território sereno e tudo é possível. A outra, que associa-se a isso, é a ideia de que o racismo ele é difícil de se tipificar e, por isso, quando há denúncia, ele é tipificado como injúria e que basta ter uma retratação para ser sanado a situação do crime. Então, primeiro que a gente precisa ampliar os sistemas de proteção para que a tipificação seja de injúria racista, como está previsto na lei. Segundo, que a gente tenta superar essa ideia de que a internet é um território sem lei. E terceiro é que a gente precisa entender que esse fenômeno recente da ocupação de negros, sobretudo negros empoderados, em espaços dantes não ocupados, tem levado uma reação. Então é como se a sociedade brasileira, o organismo, tivesse um medicamento bom, que são as políticas afirmativas, mas provocasse alguma reação, porque ainda tem um organismo que está doente ainda. Ele está reagindo, ele precisa melhorar. Então, esses fenômenos é uma reação àquelas pessoas que, na sua formação, não nasceram racistas, mas se formaram, formaram a partir de estigmas e de preconceito, que não estavam acostumados a conviver com pessoas na sua formação. Então, pessoas que tinham trabalhadores domésticos, porteiros de prédio, motorista, em serviços gerais. Então, elas viveram achando que as pessoas sempre estarão em um local subalterno. E agora vai para uma boate e encontra essas mesmas pessoas. Vai para o shopping e encontra as mesmas pessoas. Vão para a universidade e encontra. Vai no engarrafamento e encontra. Ora, essa situação de considerar que esses espaços eram naturalmente seu e só seu, era uma efeito do racismo. Então, a ausência de negros na universidade nesses espaços era efeito do racismo. O racismo provocava isso. Então, a mudança dessas políticas, fazendo com que as pessoas estejam presentes nesses locais, vai levar a uma superação desse estranhamento. Nós acreditamos que quanto mais pessoas estiverem nesses espaços, se ampliam a superação desses estranhamentos. E essas pessoas que não tiveram a capacidade de ser formada adequadamente para uma sociedade mais justa, mais igualitária, vão ter oportunidade, não só no discurso e na consciência, mas na prática do dia a dia, tem uma possibilidade de uma nova formação e vão superar esse estranhamento. E a gente acredita que só assim, com a apropriação de direitos materiais, a gente consegue superar o crime de racismo e não mascará-lo como era feito antigamente com o mito da democracia racial. A prova de que a democracia racial não existia, nem na época da ditadura, quando ela foi criada, porque você não tinha nem democracia política, tanto mais uma democracia racial. Nós já temos uma democracia política e temos que avançar numa possibilidade de uma relação social mais justa e mais igualitária. O senhor acredita que ainda não temos, não atingimos a democracia racial? Com certeza nós não atingimos. Nós temos que superar o racismo para chegar numa democracia racial. Nós não superamos ainda. Se você quer uma pergunta, Tati? Pois não, pode ficar à vontade. Como se analisar uma qualidade de uma ação política no setor em questão sem contar negros? Eu não entendi sua pergunta, desculpe, me formule melhor. Como checar a eficiência de uma política, de uma ação política no setor de desigualdade sem contagem? É impossível, por isso que a gente acha que é importante não só os dados fornecidos pelo IBGE, pelo IPEA, pelo INEP, pelos grandes centros de estudos, para que a gente possa ter uma base, uma linha de base para promover política. Por exemplo, na implantação da 12.990, nós estabelecemos, junto com o Ministério do Planejamento, que em todo o cadastro administrativo do serviço público, você coloca o quesito raça-cor. Aí você sabe qual é a presença do negro num serviço público e, a partir desses dados, você pode monitorar a eficácia das políticas de cotas no serviço público. Se ela cumpriu o objetivo dela, se ela realmente está conseguindo atingir, porque mecanismo para impedir que essas práticas derem certo pode acontecer porque o indivíduo pode, ou por desconhecimento, ou por dolo, produzir uma fraude num concurso. Então, por isso que é importante que você monitore essas políticas. Da mesma forma, na universidade, né? Nós já temos o Enem, que tem um grande cadastramento das pessoas se autodeclarando e que você tem essas informações. A partir da base do Enem, o INEP está pegando esses dados e colocando no censo da educação superior para que você possa monitorar a presença dos negros na universidade. Ou seja, se o efeito das políticas da 12.711, que é a política de cota na universidade, ela está realmente sendo alcançada. Se aquelas metas estabelecidas pela política de cota, ela está efetivamente sendo implantada. Então, é fundamental a autodeclaração como princípio para você avaliar, acompanhar e monitorar as políticas públicas, ok? Não sei se era essa a pergunta que você... Era essa mesmo? No sentido de... Para verificar se as políticas públicas estão sendo eficazes, mais ou menos o que ele falou, era isso? No sentido das políticas estarem buscando quantidade. Tá, certo, ok. Ok, entendi. O senhor acha... Entendi, agora entendi. Olha, veja bem, são duas coisas. Uma é importante, como país continental, com a presença significativa da população negra, somos 108 milhões de pessoas, é importante que as políticas tenham escala. É importante que você não tenha uma presença só simbólica. Então, talvez no meio de comunicação você tenha presenças simbólicas, mas no caso de políticas públicas, você tem que fazer políticas que atinjam a população. Então, por exemplo, dos 40 milhões de pessoas que saíram da linha de pobreza, 73% são de negros. Então, você tem uma eficácia com políticas públicas dirigidas, como 72% dos atingidos pelo programa do Bolsa Família são negros, 71% do Minha Casa Minha Vida são negros. Então você tem políticas públicas que beneficiam diretamente essa população. E isso que respondeu durante 12 anos, por exemplo, um fortalecimento do mercado interno e estruturou a economia. A adoção de cota nas universidades, você permitiu que jovens negros tivessem tempo para se qualificar, tivesse espaço de permanência nas universidades e, consequentemente, pressionar o mercado de trabalho de forma negativa. Ou seja, você teve uma estabilização no emprego, mesmo com baixo crescimento econômico, porque muitos jovens negros não vinham pressionar o mercado de trabalho porque eles estavam se formando e agora vêm mais qualificados. Então, esses números é importante porque ele ajuda a estabilizar a economia e desenvolver o país. Então, políticas em escala são fundamentais. As políticas simbólicas também são fundamentais, mas políticas em escala que atinjam realmente a população, ela tem um efeito potencializador para todos. Então, é importante que a gente monitore isso. O senhor tem números na ponta da língua do mercado de trabalho da população negra? Olha, eu sei que nós temos... os números eu não tenho. Eu não tenho aqui agora. Eu tenho até esse levantamento, mas eu não tenho os números no mundo do trabalho. O que nós temos... O que nós chamamos de curva da desigualdade é que você tem um percentual de participação no mundo do trabalho de negros que não chegam a 5% acima de nos postos acima de 10 salários mínimos. Então você tem, quanto mais são elevados os postos, você tem uma presença menor da população negra. Então, quanto maior é o cargo, vira um X, menor é a... Se você for somar a população negra, né, uma população, se botar de um lado do gráfico a população negra e do lado a faixa de percepção, você vai encontrar um X, porque quanto menor é a população, menor, maior é o percentual dela em relação à ocupação desses cargos. Então, por exemplo, brancos que recebem 10% dos maiores salários. Então, você tem a maioria absoluta de brancos. Quando você vai olhar nesse mesmo percepção de salário, você tem a minoria absoluta de negros, né? Quando você compara isso na população, você tem a maioria de negros e você tem, nesse caso, a minoria desses grupos dos brancos que percebem esse salário. Então você forma um X. Então, ou cria uma curva da desigualdade ou cria um X mostrando que a relação de raça e percepção de renda há uma desigualdade profunda em relação da presença deles na população. Então isso você avalia também quando você verifica quem são proprietários de negócios. Então assim, se você for comparar os proprietários de negócios, de investimentos no Brasil, você chega a números próximos entre brancos e negros. Mas quando você coloca a percepção de um salário mínimo, você tem quase que igual um salário mínimo e meio, a presença de brancos e negros numa situação muito parecida. Quando você passa a percepção acima de 10 a 20 salários mínimos, aí você tem um decréscimo substantivo. Você tem menos da metade de negros em relação a brancos. Então, esses números no mercado de trabalho, infelizmente eu não estou aqui sistematizado, mas a gente pode socializar para vocês, mostram o nível de desigualdade quando você trata a relação de percepção da renda por negócio. Por isso que é necessário políticas que estimule e desenvolva não só o negócio no geral, mas toda a sua cadeia produtiva, porque você pode aí, nesse foco, você pode desenvolver a comunidade negra. Muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade. Vou deixar com você o meu cartão.